Na tua presença, plenitude de alegria, nada pode roubar a minha paz. Minha felicidade vem do céu, não depende do que o mundo traz. Eu sou feliz. Para sempre feliz.